Adão, 7 anos, caminhos de um só Deus, Noé, um arco na tempestade, promessa que nunca é vã, de Jafet a Sem, a história florescer, cada nome um legado, na luz do teu poder. Gerações cantam, ecoando a tua glória, de Abraão a nós, a fé é nossa história. Levamos as promessas, corações em adoração. Em cada batalha, tua força é a nossa canção. Isaac e Ismael, a bênção se dividirá. Mas em ti, Senhor, a aliança não faltará. Os filhos de Esaú na terra reinarão, mas o teu povo é quem traz salvação. Gerações cantam, ecoando a tua glória, de Abraão a nós, a fé é nossa história. Levamos as promessas, corações em adoração. Em cada batalha, tua força é a nossa canção. Oh, Senhor, em cada nome um chamado, em cada passo tua luz. Cruzamos mares, enfrentamos lutas, com tua força seguimos, Jesus. Gerações